fruto de um trabalho de uma época, está aqui o fruto desse trabalho, um jogo emotivo até a final. Não, não é fruto do trabalho de uma época, isto é fruto de um trabalho com 6 anos. Temos aqui atletas com 6 anos de basquete que se fidelizaram bastante e quererem, o querer, o estar presente nos treinos, eles mereciam. É um grupo fantástico, eles mereciam. Não é um trabalho deste de um ano, é um trabalho de muitos treinadores de formação, dos treinadores de mini-basquete, é um trabalho de 6 anos. Foi uma fase final muito competitiva. Foi. As equipas, uma das fases finais mais equilibradas que houve, mas pronto, acho que nós merecíamos. Os miúdos merecem pelo todo o empenho que têm feito e pelo passado deles, merecem. Há aqui miúdos com talento? Ah, basta querer. Mas isto com 14 anos o talento é subjetivo. A vontade têm eles, agora o futuro depende da cabeça deles. É um treinador jovem, ganhar um campeonato distrital não é todos os dias. Eu há 12 anos tive aqui uma fase final e perdemos. Passado 12 anos vim cá outra vez, uma fase final em nossa casa. É importante para o clube, quero lá saber se sou jovem, se sou velho. Estou mais contente por eles do que por mim e pelo clube. Acho que foi um feito importante para o clube.